Sejam todos bem-vindos ao podcast TecnoEng, e o tema discutido de hoje será: Por que usar softwares livres para edição de texto? Eu sou Ítalo Gabriel, cursando o sétimo período do curso de Licenciatura em Educação Física pela Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unidade Ibirité. Eu sou Jefferson Alves, cursando o sétimo período de licenciatura em matemática pela Universidade Estadual de Minas Gerais, Unidade Ibirité. E eu sou a Mayra Gabriela, cursando também o sétimo período de Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unidade de Ibirité. Hoje nós discutiremos um pouco sobre softwares livres e proprietários para edição de texto, e por que optar por softwares livres para fazer seus trabalhos na faculdade ou coisas de emprego e afins. Primeiro de tudo, precisamos explicar, afinal, o que é um software livre? Softwares livres são softwares que têm seus códigos fontes abertos, ou seja, qualquer pessoa que precisa pode fazer realizar mudanças que desejarem sem que seja necessária requerer uma autorização do proprietário. Vale ressaltar que um software livre não é necessariamente um produto gratuito. Alguns exemplos de softwares livres que nós temos é o Linux, que é um sistema operacional de computadores, o sistema Android, que é muito conhecido nos celulares, o navegador Mozilla, o reprodutor de mídias VLC e até mesmo o programa que a Receita Federal usa para declarações de imposto de renda. Eles estão mais presentes na nossa vida do que parece, não é mesmo? Mas, do outro lado, nós temos softwares proprietários ou softwares não livres, que são softwares pertencentes a empresas privadas e têm seu código fechado. Os também chamados de softwares privativos são de empresas que controlam os direitos de uso, edição e redistribuição de software. Para acessar os códigos desses softwares, é necessário ser parte da empresa, solicitar ou até mesmo comprar autorizações. Alguns exemplos são os produtos da Microsoft, o Windows, o pacote Office, que tem o Word, Excel, os produtos da Google, Google Docs, Google Sheets, Google Meet, e os produtos da Adobe, como Photoshop, Illustrator e até mesmo o Adobe Reader, que muita gente usa para ler os PDFs. Temos softwares privados que são gratuitos para uso, mesmo tendo seu código restrito. O uso de softwares privados, eles estão relacionados diretamente com a implicação na vigilância em massa e no mercado de dados pessoais, né? Então, a relação basicamente do nosso tema vai falar sobre esse compartilhamento de informação, né? Uma informação ela pode ser valiosa por diferentes motivos e para as pessoas diferentes. Para uma empresa, por exemplo, a informação é um bem de alto valor, pois proporciona a tomada de decisões precisas para obter o sucesso em seus negócios. O mercado competitivo e o desenvolvimento tecnológico induziram as empresas a uma busca incessante pela informação. Quando a publicidade e as estratégias de marketing podem significar sobrevivência no mercado, informações acerca de desejos e preferências de um público-alvo representam uma enorme vantagem. O potencial lucrativo do armazenamento de dados fez com que as empresas de tecnologia de informação passassem a perceber os usuários como os produtos e não mais como simples clientes. Essa mudança de percepção fez as empresas estimularem o fornecimento de informações pessoais em troca de serviços considerados gratuitos. Hoje, dados pessoais estão sendo tratados como uma verdadeira mercadoria sem escrúpulos, enriquecendo cada vez mais os detentores do poder dos servidores de internet. Os serviços fornecidos de modo aparentemente gratuito, na verdade, são pagos com os dados fornecidos pelo consumidor que faz o cadastro na plataforma, principalmente linkando seus perfis com plataformas como Facebook, Google e YouTube, que recolhem suas informações e rastreiam a navegação com objetos, a forma de personalizar anúncios, conteúdos em plataformas de comercialização de dados dos usuários e de outras empresas, a forma de modular o comportamento dos usuários nessa plataforma. Os compartilhamentos desses dados pessoais permite que perfis dos usuários sejam elaborados a partir de algoritmos, com inteligência artificial, que podem aprender padrões de comportamento e influenciar as preferências por determinadas informações, produtos e conteúdo ao vivo ou on-demand, até ajustar campanhas políticas. É previsto por David Lyon, em 100 artigos, As Apostas de Snowden, Desafios para o Entendimento de Vigilância Hoje, publicado na Revista de Ciência e Cultura no ano de 2016, que em um futuro não tão distante, o uso da tecnologia de inteligência artificial possa se desenvolver de maneira exponencial e que, a partir da análise de informações fornecidas muitas vezes de maneira inconsciente pelo usuário, o algoritmo pode identificar futuras ações e oferecer ao usuário somente aquilo que está relacionado a essa análise, interiorizando informações e até alterando o modo como ele vê e se relaciona com o mundo e com as pessoas ao seu redor. De acordo com o artigo acima de David Lyon, o mercado de dados é cada vez mais relevante na sociedade informacional e pode ser entendido como interações econômicas voltadas à compra e venda das informações relativas a uma pessoa identificada ou identificável, direta ou indiretamente. As corporações de tecnologia da informação podem analisar os dados recebidos dos seus consumidores e organizar estratégias personalizadas para seus produtos e serviços. A tese liberal presente no discurso das consultorias dos dirigentes de corporações de economia informacional, como argumenta Glenn Greenwald em seu livro Sem Lugar para Se Esconder, Edward Snowden, a NSA e a espionagem do governo americano, advoga que a consolidação do mercado de dados pessoais beneficiaria a todos. As empresas colocariam mais produtos adequados, mais compatíveis com a demanda, e ao mesmo tempo, os consumidores seriam alertados sobre as oportunidades de atendimento de acordo com seu interesse. Algoritmos disponíveis nas plataformas online, ao identificarem um certo consumidor, poderiam melhorar a experiência de navegação e de consumo desse indivíduo, uma vez que aquilo que ele mais gosta seria diretamente oferecido sem a perda de tempo, portanto, sem desperdício de recurso econômico. Tendo em consideração que a vigilância em massa é a coleta geral de dados de uma população sem limitar essas informações a certas pessoas, a internet tem sido a ferramenta bastante utilizada pelos governos com esse objetivo, tudo em nome de uma suposta segurança. A qualquer momento, pode ter empresa ouvindo a sua conversa, vendo o que você está fazendo, registrando o site que você visita ou os lugares que você frequenta, para que um dia, caso seja necessário, isso possa ser usado contra você. Vazamento de dados é um incidente de segurança que expõe publicamente informações sensíveis que podem ser vistas, copiadas, roubadas, transmitidas ou usadas sem acesso autorizado, como, por exemplo, temos o mega vazamento de dados do Serasa ocorrido em 2020. O problema principal da vigilância é quem está por trás de posse desses dados e qual o poder sobre a liberdade que essas pessoas têm sobre esses dados, né? Baseado em conceitos como segurança nacional ou ordem pública. O cerne da vigilância em massa é que ela invade a privacidade das pessoas, rouba os seus dados em nome de um bem comum e fornece esses dados a pessoas que estão interessadas em propaganda de massa, consumismo e até controlar quais informações vão chegar às pessoas em geral, que muitas vezes vivem uma bolha a qual só mostra aquilo que as agrada. Assim, muitas atrocidades ou informações de interesse coletivo são ocultadas. Necessitamos que a população se engaje diante desse panorama que é denunciado há anos, que ao receber as informações, cheque sua veracidade, com o intuito de combater essa prática de disseminação de informação abrupta. Pensando nesse contexto, alguns dos softwares proprietários mais enraizados no nosso cotidiano são os softwares para edição de texto, com o uso de programas como Word, produtos da Microsoft. No entanto, existem alternativas a esse editor de texto que podem substituí-lo de maneira muito eficaz, como o LibreOffice, o OnlyOffice, Caligra Suite, Apache OpenOffice, NeoOffice e o OpenOffice, que são softwares de código aberto. O código aberto é um termo que se refere a um software cujo código está disponível para download para qualquer pessoa e a uma filosofia de criação de aplicativos voltado para colaboração entre desenvolvedores. A busca pela conscientização na escolha de softwares livres dentro da nossa sociedade pode tornar-se uma luta contra a dominação dos softwares proprietários. Não se engane pensando que, por ser código aberto, esses programas são mais fáceis de serem hackeados. Todas as atualizações são cautelosamente auditadas e testadas por equipes competentes. Acreditamos que os softwares livres são as ferramentas ideais para o ensino, o trabalho e a gestão de bancos de dados, pois trazem consigo uma proposta colaborativa, acessível e disponível, diferentemente dos interesses proprietários. Por que usar softwares livres para edição de texto? Com o uso de softwares livres, temos mais controle sobre quem tem acesso a nossos dados e, assim, consequentemente, mais controle sobre nós mesmos. Nossa vida inteira vigiada, desde históricos de navegação contidos em nossos desktop e notebook, até nossa localização presente em nossos celulares. Quanto mais inserimos o software livre em nossa vida, menos das nossas informações podem ser comercializadas ou usadas para motivos variados, o que nos leva a ter mais privacidade real e liberdade de uso sem medo de que futuramente esses dados sejam usados contra nós. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês e até mais. Um grande abraço aos nossos ouvintes e até a próxima. Muito obrigada por nos ouvirem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Oh.